cima, deixa passo de mão em mão. Violão, vagabundo, é de nylon, me encanta, não diz não. Violão, são inúmeros, mas pra mim será e foi somente um. Violão na cabeça é estranho, mas é assim que eu faço som. É com uma ideia na mão e um violão, um vagabundo na cabeça que eu faço som. É com uma ideia na mão e um violão, um vagabundo na cabeça que eu faço som. Violão, vagabundo, não tem marca e já passou de mão em mão. Violão, vagabundo, é de nylon, no entanto não diz não. Violão, são inúmeros, mas pra mim será e foi somente um. Violão na cabeça é estranho, mas é assim que eu faço o som. É com uma ideia na mão, violão, vagabundo na cabeça que eu faço o som. É com uma ideia na mão, violão, vagabundo na cabeça que eu faço o som.